first and 7 3 feet, airborne at 04, clear, turn right on Arbor, departure, then position LFA. After turn right, call Salvador, departure control frequency 120, decimal 80. 7 3 3, turn right, Arbor, LFA, and call the battery 120, decimal 80, 7 3 3. Aerovia, colagem pistão na zero, curva à direita, perfil de saída agora após a LFA, 5133, controle 120. Gente, autorizado Brasília, nível 380, Aero Zulu 17, decolagem da pistão 10 com primeira curva à direita, saída Arbor, transição LFA, 5133, o transponder e o controle, saída 120.80, Xenem 6225. Correto, 6285, porta pronto, portão 225. 225. Cadê 9972, 99 saída Arbor. Salvador de Mato Control, good morning, Brasília Foster, 723, Airborne, Arbor Department. Brasília Foster, 723, contato de Patrick, Cobre Antio, 2000 feet. Climbing to 3,000 feet, Virginia Foster 7 3 3. Tá 3153, livre decolagem de tona 0, 350-019, o ajuste do altimo tona 0 no 5. Livre decolagem da 10, 10 no 5, tá 3153. Eu até arrumei o golfo, bom dia pra seguir. Autorizado, vou local em Mainmark antes de sair, adicionado 0135, decola em coordenação 14, Alpedro Litoral Sul, controle está operando em 120.80, torre 1895. Então, tá no meu voo, ficou o atendimento correto, da presente 1895 para iniciar a decolagem, o ajuste na 0.95. Pushback, saneamento da 3890, posição 01. Autorizado, 3890, reportagem. Chama a taxa. 3153, decolado aos 08, chama o controle Salvador, frequência 120, decimal 80. Salvador 208, bom dia, tá cedo. Eu até o meu Golf, liberação National Taxi. Confirmando liberação National, pronto para iniciar a decolagem do Papão, eu até o meu Golf. Tá 3153. Tá 3153, contato radar, cruzando 4000 pés. Autorizado voz direto líder, subtraindo de 23, 60. Voz Valendo, 360, tá 3153. Brasil NFS 73, sai da NFS Celeste. Da NFS Celeste, Brasil NFS 73. Salvador, bom dia, o saneamento aí. 25 para o posicionamento no gate número 6, informação Foxtrot. Autorizado, o saneamento 225, informa táxi. Manhã, o senhor táxi, 6225. Santos 3890, temos 147 a bordo, acendo a Fortaleza, 6:50. 970, autorizado, vai direto ao túnel. Zona, primeiro, 9970, descendo 5000. 5895, eu posso esperar. Santos 3890, bom dia. 2010, vale 208 da Força Aérea. Até o ponto de espera da Bahia, Ponte Preta. Torre Santos 3890, ponto de espera pronto. 3890, autorizado ali, ali manter o sono zero. Ali manter o 3890. Essa já te leva 100. Ataque leva 100, Brasília Fox, 2733. Federal 9970, vista para 2000, autorizada a final de procedimento LSX3, aposta estabilizada no localizador. 2000, reportada estabilizada no localizador, taxi da Lagoa 9970. Salvador, azul 4201, no pushback, acionamento, portão 9, bom dia. Autorizado, azul 4201, bom dia, chama o táxi. Se tiver que autorizar, chama o Fala-Tax, 4201. Frequência no 33.25, alterna no 25.1. 3325, alterna 251, tá? 3153. Peraí, a gente tem Índia-Serra, tá? Tá, o meu visto de Índia-Serra, autorizado, olhar e manter o sono 7. 3890, livre decolagem 90, vento 340, grau 019, o ajuste do altimento 0015. 015, livre decolagem 3890. Tango Kilo Oeste, 7 milhas para terminal Aracaju, serviço radar cerrado. Mantenha frequências visuais em vídeo 2055, chame controle Aracaju, frequência no 20 decimal 3. Pelo 203, Kilo Romeo Oscar. Romeo Golf, autorizado o início da decolagem, reporte para cruzamento 21028. Decolado decolado aos 17, encontrou em Salvador, frequência 120, decimal 80. 120803890, obrigado, boa. Salvador, bom dia, Oxamera 6211, informação contra. Oxamera 211, mantém a escuta agora, Cláudio. 62. 6225 para o táxi, tem 120 e correção 138, com 3 horas de autonomia, perna Goiânia. Reporte eixo no 028 livre, até o meu corpo. Bom, bom dia, Federal, 1737, passando o turno. É o meu Golfo autorizado, cruzamento reportará eixo livre. Mantenha a cabeceira no 7, Vitor de Acerto. Presente com o produto farol de Itapuã, agilizando o cruzamento do eixo da 1-0. Agilizando já com o produto farol de Itapuã, interfere com o eixo da 1-7, hotel Melo. Com a bota. Sim, escopiada, azul 4201, ataque via parte Índia, ponto de espera 1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-5, um gol. Via parte Índia, no ponto de espera, chama a torre 1-8, decimal 9-5, muito bem, Felipe, excelente fim de semana. Na Foxtrot, autorização com fim. Prossegue, aguardando autorização de pouso na nossa. O meu Golf já livrou o eixo da 1-0. Gente, eu tenho o meu Golf, vertical do farol de Itapuã, chama controle, frequência 120, decimal 80. Tomará o controle, farol de Itapuã, tá o meu Golf. Autorização com fim. Gente, o número 3, aguarda a cópia. Gente, na 3, escuta aguardando. Xenem 621, copia. Xenem 621, autorizado Galeão, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, perfil de saída da EL. Letra após letra voa de Citeirume. Até November 857, aerovia, após conforme a rota. Adiciona transponder 5137, controle 120, decimal 8. O 360 do Rio de Janeiro, da El Lerirume, após o Fernando Lembrou em 57 transpondas, controle 1208, pronto para o pushback no 5, Oxanera 6211. Sim, correto cotejamento, Oxanera 6211, coordena com a equipe de solo, assim que o Embraer Azul livrar Itaguara está autorizado a iniciar o portão 5. Sim, após o Embraer Itaguara está autorizado, chama para o taxa 6211. Salvador, bom dia, 6225, Oxanera, próximo, se ponto 0-0 e pronto. Gente, Oxanera 6225, mantém o ponto 0-0, aguarde, estou certo. Mantém o ponto 0062 aqui. Autorizada a decolagem da 17, o vento 020 graus 019, o ajuste do altímetro no 0,15. Xará 62 não, não está livre de iniciar, portão 5. Iniciar de uma contagem 621. Boa noite, 65, cópia. Escuta. Boa noite, 65, Brasília, autorizado, nível 360, peso 17. Decola 10, curva direita. Abra Alefa, puxo de saída. Acena 5147, controle 120, decimal 8. Ok, então está autorizado 360 para Brasília, Nimbabwe do Luno 7, decola da 10, curva direita na Arbor Elefa. 5147, transponder, controle 1208. Correto, bom 865, a porta pronta. Gostaria. Bom dia, Sideral 9970, táxi autorizado via Alfa Kilo, parte 3, posição 5 Lima. Alfa Kilo, parte 3, 5 Lima. Voa 093, cópia. Pronto, cópia, 093. 093, autorizado com fins, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, perfil de saída agora, elefa, peso 1-2-1. 5145-120-8. Sim, chegou 1-0-3, autorizado nível 360 com fim. Decola na pista no 0, curva direita, saída arbora left. Aciona código 5145, controle de 120-8, bom 1-0-3, posição 11. Primeira já vi peso 21, reportação. 1-0-3. Vitorino de Serra, visual, chama o controle da presente no 20-19-20. 20-19-20. Barulho, não entendeu o azul, pode repetir? Xenê 6225, autorizado decolagem da 1-0, vento 360 graus 02 nós, o ajuste do altímetro no 015. Autorizado decolagem da 1-0, 1-0, 1-5, 6225, Xenê. Salvador, bom dia, 1-4-2-0-1, quero dar 1-0. Avião 4201, alinho, mantém que estou na terra. Vitorinho da Serra voltando? Oxê? Papai Romeu, Vitorinho da Serra? Prossiga. Enquanto possível, vou à prova de Franquim. Aguarde, Vitorinho da Serra, está atualizado o código, justamente. Ok, código, o Vitorinho da Serra. Brasil NFS 273, 7 miles west of Salvador Vila. Chuva Médico 7 Summit Service, contato Recife Center, 1-6-0 e Fonego 1-2-8. Venha 225 decolado, 2-4, chama o controle de Salvador para 2-0-2-0-2-0. Não copiou, 6225. 6225, decolado 24, semicontrole Salvador, frequência no 20, decimal 80. 20, 80, 6225, Zanã. Salvador, azul 4958, informação Foxtrot. Muito bom dia. Controle Brasil, assina 6225, está passando 2600, final 3800, boa. Assina 6225, contato radar de colagem, estou através de voo 380, direto Alessa. Direto Alessa, 380, 6225, assina. Azul 4958. Na escuta, passou por São Coral, voando para o Edmaré, 4958. Azul 4958, teste de identificação, voo de Maré para a chegada Maré. Reporte para descida, aqui na Gama 015. Gente, reporte para descida, comente 4958. Até Romeu, Gusto, Romeu Tango, 7 minutos para Conde, serviço radar encerrado. Antônio de Divis 090, chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. 7 090, decimal 120, decimal 3, decimal, bom dia. Azul 4201, decolado 27, chame controle Salvador, frequência no 20, decimal 80. 20, decimal 8, azul 4201, bom dia. Azul 4958, ideal de descida. Azul 4958, desça para 4.000 pés, que é negar mais 0.5. Para 4.000 com meio 15, 4958. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4201, perfil da Eltra, seu ótimo. Azul 4201, contato radar decolagem, seu agora nível de voo 340 via saída da EL. 340 via saída da EL, 4201. Letorinho Terra, chame agora o Centro Recife, transmite a mesma, frequência 25, decimal 45, agora no 26, decimal 85. 2545, 1285, obrigado, né? Varela 29, hoje estou aqui no final da semana. Nível de colagem, Oxané 6211. Direto Letra, 4201, obrigado. Santos 3-1, chama o controle de Salvador, Santos 1-2-0-8, Oceaner 6-2-1-B. Controle Oceaner 6-2-1-1, bom dia. Cruza 1-900. Pela minha 2-1-1, contato radar de colagem, chuva para o nível de 360 e saída da E. Dael sobe nível 360, pode voar direto da El, 6219. Pela minha 2-1-1, mantenha o perfil da saída, o nosso piloto está frente também fazendo a mesma saída. Mantenha o perfil, 6219. Dale posição remota 14, solicita autorização de reboque para a posição de número 10 no pátio principal. Gente, aguarda. Aguardando. 095. 3 minutos e vamos na 093. Gente. Salvador, bom dia, Azul Alfa Yankee Yankee. Alfa Yankee Yankee, prossiga. Bom dia, senhora. Alfa Yankee Yankee está no pátio 3, solicitando reboque para a posição 8 do pátio principal. Reporta na saída do pátio 3. Afirmativo. Iniciando chamará para ingresso para o pátio principal. Obrigado. Bom, meu gosto, confia a localização do sobrevivo. Foca no meu. Sim. Salvador, muito bom dia, o Azul 2775, observação Fox, apoio de Mari. Azul 2775, assinando identificação, vem para o de Mari para a chegada Mari, Senegal na 095, reporte para a descida. Plano Mari, reporte para a descida 1095, ao ajuste Azul 2775. Para o 229, desça para 6.003, Senegal no 015. O Azul 4958, livre da restrição de velocidade em TAP. Está livre, Azul 4958, o número na aproximação, desça para 2.003, autorizado afinado, procedimento LSC, reposto estabilizado no localizador. Gente, livre das restrições, desce para 2.000, reporte estabilizado no local 4358. Perfeito. Solo Salvador, eu vou no 865, posição 04, para o fim do programa. Autoridade, vou no 865, contato. Liga para o chute da estacionamento, semana para o time, 865. De alto descida azul 2775. Confira a aeronave. Se não tiver o azul 2775, de alto descida. Azul 2775, desça para 5.003. Senegal na 095. Desce para 5.000 com ajuste na 095, azul 2775. Azul 4201 no Chame Centro Recife, frequência 133 decimal 25, alterna 95 decimal 1. 325, alterna 251, Azul 4201, bom dia. Patrulha de Salvador, bom dia, eu vou no 64 lados, informação, pode trocar. Pelo 649, autorizada a chegada a bordo, desça para nível de voo 070, Senegal na 095. Chegada a bordo, desce no 070, voo no 649, ajuste no 015. autorizado, prosseguir até portão 8. Afirmativo, chamará o término no gate 8, obrigado. Passarinho 222 mais velocidade indicada. 240. Tem condições de manter a presença de velocidade até próximo de Pato ou Duna? Negativo. Tente, azul 775, número 3 na aproximação MC e redução de velocidade para 2109. Reduzindo para 2109, azul 275. Pátio, espera a Duna, espera a separação. Cordelas, Curo, Jané, 6219. Vivo 775, vou planar para sequenciamento, curva esquerda para o 350, limite localizador. Ciente, vetoração radar, esquerda para o 350, limite ao lote, azul 2775. Afirmativo, tráfego que procede 11 horas, 1 milhas, com rumo nordeste, uma terra está se descruzando 1 em descida para 6.000. Ciente, que passarei do azul 2775. Estabilizado, 4958. Azul 4958, Salvador 118, decimal 95. Vou chamar a torre 108-95, bom dia. 865, chamo pronto? Chamei, está pronto. A linha decola sem parada. Sim, senhor. 00 grau, 029, autorizada a linha decolar pista 10 sem parada. Ok, preparado. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4958. Azul 4958, continue a aproximação, 737 Gol ingressando agora na 1-0 para decolagem, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre, 4958. 2013, abordagem estabilizada, posso ir no 2220. Para pushback acionamento, gol 1-0 nas 3. Confirme. 093 para pushback e acionamento. Autorizado, portão 1-1, chame pronto para o táxi, gol 1-0-9-3. Está livre, chama táxi no 093. 775, curva direita para o 360, limite localizador. Direito 360, limite ao lock, azul 2775. Azul 2775 para interceptar o localizador, cuja direita para o 045, vê se mantém a 3 no pé, informe estabilizado. Direita 045, 3000, reporte estabilizado, Azul 2775. Bom 865, decolou. Bom 865, contato radar sobre a via Arbor, nível de voo 360. É, subida Arbor 360, ao iniciar a curva pode voar nessa direto? Aguardo inicialmente uma tempestade de saída, Gol no 865. É, tá. Azul 2775 completa curva direita para o 070, deixe manter a 3 no pé de forma estabilizada. Direita 070, 3000, reporte estabilizado, Azul 2775. Táxi Gol 1093, POB de 137, autonomia de 3 horas, alternando Campinas. Alternando Campinas? Afirma. Autorizado táxi via parte 1, Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 118, decimal 95, o ajuste no 05, tem um bom voo, Gol 1093. Tente via parte 1, Juliette, ponto de espera, torre 2895, tem um bom dia, um bom trabalho, Gol 1093. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Bravo Oscar. Romeu, Bravo Oscar, Lapa, o nível 400, confirme baixo. Galera, tarde, a da aula, sério. Gente, número 1 no pacote, aguarde só um minuto. Salve, Salvador, bom dia, 4958, liberando a se escutar. Mas o 4958, bom dia, Alfa e Kilo, parte 3, remota 4, Romeu. Alfa Kilo no Pátio 3, espera remota 4, Romeu, Azul 4958. Então, Mike X-Ray Charlie, na escuta? Na escuta, prossiga para o Mike X-Ray Charlie. Autorizado inicial reboque, portão 10, chame ao término. Grato, chamarei. Autorizado para Sierra Bravo Lima Papá, fome rota do plano de voo nível 400, decola da 17, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, aciona 51151, frequência do controle de Salvador 120, décima 8. Autorizado lá para o 400, decola da 17, com a curva à direita, Arbor, Elefa, 51251208, Roberto Bravo. Área de 2229 para o Salvador 118, decimal 95. 1895, com certeza. Obrigado, Lomé. 95, graças, bombei para fora. Então, em Salvador, eu faço a guia do 2229, bom dia. Do 2229, autorizado pelo pistão 10, vem 80, 10 graus, 3 nós. Vamos lá no Azul 2775, 2 milhas de zona completa, aproximação, chame torre 118, sinal 95. Pela sua informação, helicóptero na vertical de duna, mantendo 500 pés em sobrevoo, não interfere com a aproximação. Afirmativo, agora é torre 18895, está recebendo tráfego na tiqueira Azul 2775. Nós autorizado sinal ILS X-Ray, pista na zero, deixe mantenha 2.000 pés, informe estabilizado. Negativo, descendo para 2.000, é poder estabilizando o ILS X-Ray, voo 1949. É reportar passando o marcador externo, 0.95 é o ajuste azul 2.775. Bravo Oscar, autorizado a acionar, chame táxi. Passaredo 2229, solo 49, ao livrar a pista, solo 1211. 211 ao livrar. Passando o externo, azul 2775. Mike X-Ray Charlie, foco dentro do reboque na posição 10, pátio principal. Gente, Mike X-Ray Charlie, bom dia. Bravo, bom dia. Passarido 2229, autorizado táxi para o pátio principal, via táxi Alfa e Juliet, remota 1-2. Remota 1-2, Alfa e Juliet. Meu Golf informa helicóptero na vertical de duna, mantendo 500 pés na interférica aproximação. Estabilizando, Zona 649, LS X-Ray. Zona 649, Torre Salvador, 118, sinal 95. Zona 9, Oi, Salvador, voo no 649, estabilizando o LS X-Ray, então 1-0. Voo no 649, continua a aproximação, aguardando a pista livre, em negar no 0 na meia. Eu aqui aguardando, voo no 649. 775, solo 53, vou livrar a pista, solo 1211. Livrar solo 211, azul 2775. Solo Salvador, azul 2775, livrar. Azul 2775, autorizado táxi para o Pat 3 e ataque 6 Alfa e Kilo. Pra onde? Em Mota 4, o meu. Aceite os sinalizadores. A gente prossegue para o Pat 3 e Alfa Kilo, em Mota 4, o meu, azul 2775. Romeu para a voz, que eu confirme o repátio. Esse Romeu para a voz, que está autorizado o táxi, reporte na Papá. 1093, confirme se está visual o companheiro da companhia na final da 10. Afirma, voz 093. Gente, após a passagem da mesma, está autorizado a linha e manter. 109 na final, ali mantenho 093. Pista 10. Gente, 109, ali mantenho no 0, bom, 093. Romeu Bravo Oscar, está autorizado o ingresso na pista 107, reporte alinhado para o decolagem. Ingresso 107, reporte alinhado para o decolagem. Gol no 649, solo aos 55, ao livrar a pista, solo 1211. Debatinho, livrar a direita, chamada 121, desfalda. Autorizado o táxi para o pátio principal e a táxi 6 Alfa e Juliette, portão 04. E a Alfa Juliette para o portão 04, agora vai para o nosso. De Romeu Bravo Oscar, aguarde para decolagem. Guna 093, decola ao 57, controle 120.8, bom voo. Controle 1208, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Gol 1093. Gol 1093, bom dia. Contato Alberto Bavia Arbor, nível de voo 360. Livre ascensão 360, subida Arbor, Gol 1098. Romeu Bravo Oscar vai aguardar uns 3 minutos para decolagem devido à aeronave da Gulf, decolada agora da 1-0 no perfil da Arbor também. Controle 1093, prossiga. 1093, voo direto Elefa. Direto Elefa, o Gol 1093. Alô, Salvador, bom dia, Rio 5973, paciente da Foxtrot, Recife, nível de voo 330. Rio 5973, Tapascópio. Prossiga. Rio 5973, autorizado para Recife via Upzulu 17, nível de voo 330, saída Pucajamo, Aracaju. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, aciona 5407, frequência do controle Salvador 120.8. Sinete autorizado, Recife 330, conforme a nota do plano, perfil da na aerovia da Fábio Zulu, 17. Pucajema, Aracaju, 5407, é o transponder 208, controle de saída do Rio 5973. Correto, Rio 5973, chame para inspecionamento 43. Chama lá, 5973. Romeu Bravo Oscar, autorizado decolagem pista 17, vento 350 graus 02, né? Apenas confirmando, é após Pucajamo, após Aracaju. Pucajamo, Aracaju, 5973. Maestro, chame push, 5973. Thank you. 70, pronto, sobe. Subi Colo 02, controle 120.8, tá vendo? 2080, Romeu pra Vasco, grato por serviço. Aí da Momo, transição NIM, decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, aciona 5421, frequência do controle Salvador 120.8. Salvador para o pushback, acionamento, Rio 5973. Rio 5973 autorizado, chame táxi. Qual é o táxi 5973? 1093, chame Centro Recife no 26.0, alternativa 128.8. Recife 1260, 1228, gol 1093, obrigado, bom dia. Boa.